preso dentro da gaiola. Eu não nasci pra ser escravo e viver de esmola. Eu não nasci pra me apegar em falsos valores. Eu não nasci pra tapar o sol com uma peneira, acreditar no lobisomem, noite, lua cheia. Os meus heróis não morreram de overdose. Apesar de ser um louco, fazer o que der vontade, eu tenho atitudes, logo sinto a liberdade. Colorir dentro da linha é seguir padrão. O que é certo, o que é errado, tira sua conclusão. Então não me enxergo o playboy logado do plim plim. Só o meu coração sabe o que é melhor pra mim. Quem disse que o bonito é aquela imagem do roteiro? Você diria se Jesus voltasse negro? Zumbi, Guevara, Lamarca, Marighella. História verdadeira não é filme nem novela. Sou quem sou, e não que querem que eu seja transparente feito água e limpo como feijão, não. Eu não nasci pra ficar preso dentro da gaiola. Eu não nasci pra ser escravo e viver de esmola. Eu não nasci pra me apegar em falsos valores. Nasci pra tapar o sol com uma peneira, acreditar no lobisomem, noite, lua cheia. Os meus heróis não morreram de overdose. O sol que brilha é uma certeza do que sou. Veio o eclipse e a luz aqui nunca apagou. Se for pra guerra, com certeza me chama que eu vou. Motivado de beleza, repleto de amor.